Obrigado por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela vida fluindo nesse lugar. Nós te agradecemos pela força fluindo nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua unção, tendo a primazia nesse lugar, Senhor. Seja rei, seja Senhor, seja soberano nesse lugar. Assuma o controle, Pai. Nós entregamos nas suas mãos o controle da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, abale aquilo que é abalável. E que só permaneça aquilo que está firmado sobre a sua palavra, Pai. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Avançam. Avançam. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Se você crê, você diz aleluia. Se você crê, você olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu quero que você se exploda. Amado, isso não convenceu nem a formiga que está passando perto de você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela com cara de terrorista: diga, eu quero que você se exploda. Olhe para ela e diga assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Não, tem gente que não está dizendo não. Eu quero que você abra sua boca e diga, porque você só vai ter aquilo que você declara. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: pode vir quente que eu estou fervendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai glorificando enquanto pode. Deixa eu botar o óculos para ficar mais séria. Ai, meu Deus do céu. Existem algumas coisas dentro do meu espírito sobre esta noite e sobre as pessoas desse lugar. Eu sei que, de uma certa maneira, existe uma mensagem que ela deve ser ministrada de uma maneira geral, porque está vindo sobre todas as pessoas. Mas sabe, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje à noite é que não é tempo de parar, não é tempo de observar, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Existem, eu percebo que existem muitas pessoas pensando e perdida nos pensamentos. Sabe que você pode ficar perdido nos pensamentos? Sabe que você pode simplesmente navegar, viajar, pensando demais? Nós podemos nos transportar de um lugar para o outro muito rápido, basta nós pensarmos naquele lugar. E sabe, Deus não deu, amados, o nosso pensamento, ou vamos dizer, nós não temos a mente para ser inimiga. Nós temos a mente para sermos uma, para ser uma cooperadora daquilo que Deus é e daquilo que Deus fala. Amém? Mas se nós não estivermos colocando a nossa mente para o lugar certo, ela pode se voltar contra nós e trazer prejuízo para a nossa vida. Por quê? Porque, amado, se você não está com a sua mente sendo renovada pela palavra de Deus, ela pode ser o freio do seu espírito. Você está entendendo? Por quê? Porque a mente é, vamos dizer assim, se você não estiver com a palavra renovada dentro de você, ela não vai poder dar liberdade para o que o seu espírito quer fazer. Seu espírito deseja as coisas de Deus, ele anseia para cumprir a vontade de Deus, mas se você fica queimando seu juízo com aquilo que não é palavra de Deus, ela sempre vai ficar sem compreender, sem concordar e colocando resistência para a inspiração que se levanta dentro de você. Você está entendendo? Por exemplo, vamos dizer que dentro do seu coração, dentro do seu espírito, Deus está dizendo para você correr. E aí você sabe que é Deus, seu coração está quase saindo pela boca. E, amados, isso não está na Bíblia, que diz que o coração quase saindo pela boca é o sinal de que o Espírito Santo está falando com você. Mas sabe por que o seu coração está quase saindo pela boca? Porque, naturalmente falando, você não pensaria em correr. Mas se a sua mente não estiver renovada com aquilo que a palavra de Deus diz, a sua mente vai dizer: correr para quê? Eu vou parecer um besta. Eu vou parecer um bobo. Ou uma boba. Fala, Deus, revela, Senhor. E a sua mente pode simplesmente olhar um homem maduro, pai de família, trabalhador, e dizer: o que é que esse doido está fazendo? E eu vou te dizer, Esse doido, ele está fluindo debaixo da inspiração que Deus está colocando dentro do coração dele. E quanto mais você se entrega para a inspiração, mais você está avançando dentro do processo que Deus tem para a sua vida. Porque o plano de Deus para a sua vida vai ser cumprido pelo Espírito e não pela sua mente. Então, quanto mais você se rende para o Espírito, mais fácil você vai obedecer outros comandos que virão. Se você pode obedecer correndo, amados, você também pode obedecer semeando, você também pode obedecer falando, você também pode obedecer dando passos que Deus coloca dentro de você. Só que se a sua mente não concorda, ou ela não está renovada pela palavra, ela sempre vai estar perguntando, por quê? Por quê? Qual é o motivo disso? Ou para que eu tenho que fazer isso? Eu não vejo benefício nisso. E eu vou te dizer uma coisa. Você tem que aprender que você não tem que entender. E você não tem que ver. E nem sentir. Você tem que fazer e ponto final. A maior forma de incredulidade, ela é demonstrada nas perguntas. E quando eu digo perguntas, não é você dizer, Senhor, o que é que sua palavra diz sobre isso? Não é isso que eu estou falando. Mas você percebe quando uma pessoa ela está em incredulidade ou quando ela está em fé, se ela está mais nas perguntas do que nas respostas. Quem está em incredulidade, ele sempre tem uma pergunta na ponta da língua para fazer para Deus. Por que ainda não aconteceu? Quando vai acontecer? Por que você usou aquela pessoa e não eu? Por que ele e não eu? Eu cheguei primeiro, e por que não fui eu? Senhor, quando é o tempo que isso vai acontecer? Ou que caminho o Senhor vai trazer? Amados, aquele que está em fé sempre tem uma resposta. Aquele que está em fé não diz, por que eu ainda não fui curado? Aquele que está em fé diz, Senhor, obrigado que não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo, eu creio no que a sua palavra diz, e a sua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Aquele que anda em fé sempre tem uma resposta para dar para as perguntas que o diabo está lançando na sua mente. Porque as perguntas é a maneira dele enfraquecer a sua convicção no que Deus fala. Porque na maioria das vezes estamos desistindo por causa do tempo. O tempo é um dos maiores obstáculos para os nossos sentimentos se submeterem àquilo que Deus diz. Porque quanto mais o tempo passa e a gente não vê o que a gente está crendo, mas a gente acha que aquilo não aconteceu e nem vai acontecer. Só que, amados, tempo para Deus, por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Ou seja, Deus não está preso ao nosso cronômetro, porque na hora que você estiver pronto, aquilo vai se manifestar independente do tempo que você está vivendo. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas a palavra que eu tenho no meu coração é sobre pressões. E, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe uma só pessoa na face dessa terra que não esteja debaixo de pressão. Se você disser, eu não, mentira. Se você não está debaixo de pressão, você é colega, como o pastor Bud dizia, colega de Satanás. Você não está andando na palavra, porque todos aqueles que amam a Deus estão andando na palavra, estão sofrendo pressão de alguma forma, porque a pressão é o diabo querendo tirar você da palavra. Você está entendendo? Então, se você está sofrendo pressão, dê glória a Deus, porque você está fazendo alguma coisa que está deixando o diabo nervoso. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e fazer assim para ela, ha, ha, ha. Isso não é uma palavra para você ficar triste, isso é uma palavra para você fazer raiva ao diabo, se alegrar e dizer, diabo, agora que eu não vou retroceder mesmo. Eu quero te animar hoje à noite, irmão, porque se você está sofrendo pressões, é porque você está fazendo alguma coisa que está deixando o diabo profundamente irritado. E aí, o que é que você vai fazer? Mas, irmã Sâmia, a pressão é grande, mas, amados, o poder é maior. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente perde de ser fortalecido no que a palavra diz, porque a gente sempre está olhando com a perspectiva negativa ou humana. E a perspectiva negativa e humana é aquela que sempre considera pelos sentimentos e pela razão. Mas eu vou te dar hoje outra perspectiva. Ok? Do que é você sofrer a pressão? Do que é você estar sendo pressionado, perseguido, e muitas vezes achar que nada está acontecendo, porque você não está vendo nada. Na realidade, muitas vezes nós nos sentimos fracos e desanimados, porque quando sofremos a pressão, pensamos, ninguém me ajuda, ninguém vê, todo mundo está envolvido com sua própria vida e eu estou sozinho. Não é assim? Porque a gente sempre quer, quando está no meio da pressão, que alguém venha aliviar a pressão da gente. Não é não? Não é nada? É, bichinho. Ninguém quer passar por pressão sozinho. A gente sempre quer que alguém faça alguma coisa. Só que, meu irmão, eu aprendi uma coisa. Você nunca vai desenvolver a sua vida e a estrutura que Deus quer que você desenvolva arranjando muletas para te carregarem. Você nunca vai fortalecer suas pernas enquanto você tiver medo de colocá-las no chão. Você nunca vai crescer em áreas da sua vida quando você tem alguém que faz por você. Você só vai aprender a ter aquilo e equipamento que Deus quer que você tenha. Quando não tem tu, vai tu mesmo. E aí a graça vem sobre você, te habilitando, te capacitando. O Espírito Santo te instrui. Para quê? Para te mostrar como você tem que fazer. E aí, glória a Deus por isso, porque você não vai receber informações erradas de tentativas de cabeças de pessoas que não estão na frequência de Deus. Você já vai receber a direção certa, porque aquela direção que o Espírito Santo dá para você, amada, ela é infalível. Ela não tem a possibilidade de não produzir aquilo que Deus falou para você. Só que se você começa a procurar muito a opinião de outras pessoas, as outras pessoas podem não estar tão conectadas assim com aquilo que Deus tem para a sua vida e podem te dar informação errada. E o grande problema de hoje em dia é que porque as pessoas estão sofrendo pressão e não querem passar pressão sozinha, elas estão parecendo macacos, pulando de galho em galho, de igreja em igreja, buscando o que é mais confortável, o que é mais aprazível e o que é mais fácil para elas fazerem. Só que, amado, não se engane. Você pode mudar e ir até para a China. E você vai ver que o só fica fácil no início, mas depois as mesmas coisas se levantam novamente. Por quê? Porque, amado, você não pode fugir daquilo que Deus quer te aperfeiçoar. Você pode retardar, mas você não vai fugir. Porque mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com aquilo novamente. Você pode até protelar por um tempo o tratamento, a mudança, o esforço em determinadas áreas da sua vida. Só que, amado, quanto mais você adia enfrentar a pressão, mas você está adiando o propósito de Deus para a sua vida. Nossa. Vou te provar. Lá, lá, lá. Eu quero que você se exploda, meu irmão. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Eu quero ver a tampa da chaleira voando. Êxodo capítulo 13. Eu tinha perdido essa referência, quase que eu entro em dores de parto, porque eu achei quase que eu não encontrava ela. Mas Êxodo capítulo 13, versículo 17. O quadro aqui é que Moisés tinha tirado o povo do Egito. Era uma coisa de Deus aquilo? Era. Mas preste atenção que quando Moisés tirou o povo do Egito, ele estava conduzindo mais ou menos 3 milhões de pessoas, isso só contando homens, sem contar mulheres e crianças, amada, é gente demais. Agora imagina gente de todo tipo, com todo tipo de pensamento, com todo tipo de criação, com todo tipo de problema, com todo tipo de tudo que você puder imaginar e mais um pouco. E aí ele estava tentando conduzir aquele povo de uma maneira unificada para fazer um favor para eles. Sabe, muitas vezes Deus levanta pessoas para nos conduzir para o lugar que Ele tem preparado para a gente. Na maioria das vezes, sempre vai ter aquele que vai na frente. Alguém que abre o caminho, alguém que é o referencial, alguém que é um remanescente, alguém que se levanta com preeminência em alguma coisa, abrindo o caminho. E geralmente esse que abre caminho pega a parte mais difícil, porque ele está andando e está passando por um lugar que nunca foi passado. Então ele precisa de habilidades e precisa ter uma estrutura dentro dele que ele mesmo não pode desistir quando todo mundo quer desistir. Porque ele é aquele que está indo na frente, abrindo o caminho. Agora, olha só a habilidade que essa pessoa tem que ter. Moisés, ele precisava de uma habilidade tão gigantesca para conduzir aquele povo inteiro, para fazer um favor para eles mesmos. Moisés não precisava daquilo, porque Moisés, amado, já estava bem. Quando ele saiu do Egito, ele ficou 40 anos desaprendendo a ser racional. Porque Moisés, ele percebia coisas de Deus dentro do coração dele, mas ele queria agir na força do seu braço e por isso ele precipitou as coisas, matando o egípcio com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, fazendo as coisas no tempo dele, na hora dele, porque ele ainda pensava como um homem poderoso. Então ele sai do Egito, passa 40 anos desaprendendo a ser filho da filha do faraó. E aprendendo a ser Moisés, servo de Deus. Aí depois de 40 anos, Deus envia Moisés de volta para o Egito. Só que agora ele não estava mais na sua própria habilidade. Ele foi agora equipado e capacitado com as instruções de Deus. Porque quando Deus chama Moisés, ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E Deus sempre estava dando respostas para as indagações de Moisés, para as limitações dele. E todas as respostas que Deus deu para Moisés foi: diga, eu sou, enviou você, eu sou. Não eu era, nem eu serei. Você tem que ter entendimento, amados, que Deus é eu sou na sua vida. Ele não vai ser um dia, ele não foi um dia. Ele é aquilo que você precisa que ele seja agora para você. E ele disse: eu sou. O eu sou te capacita. E você tem que entender que a palavra de Deus não é para amanhã, nem foi para ontem. A palavra de Deus é para hoje na sua vida. E essa palavra sendo provada hoje, vivenciada hoje, ela vai te capacitar e te habilitar, amados, para ser o que Deus quer que você seja, para fazer o que Deus quer que faça e para ir onde Deus quer que você vá. E aí ele vai enfrentar Faraó. E tudo isso por quê? Por causa do povo. Ele mesmo não precisava daquilo, mas ele foi em obediência para fazer um favor para o povo que estava em escravidão. Aí o povo que estava em escravidão, uma vez que eles são libertos do Egito, sofrendo demais, começam a murmurar, começam a reclamar. Melhor era a vida que a gente vivia. Você nos tirou do Egito para quê? Para que a gente morra aqui no deserto? Sabe, tem muitos crentes aqui hoje à noite pensando assim: nossa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, naquela época. E você está considerando o seu passado melhor do que o seu presente. E você não está vendo que o seu presente, por mais que não seja de acordo com o que você viveu no seu passado, é o período de passagem te preparando para um futuro que você tem em Deus. O que você não está percebendo é que esse tempo é só um tempo. E você está pensando que esse tempo é a sua eternidade. Amado, isso aqui é somente um pequeno tempo de passagem que nós estamos vivendo. E você está considerando o que ficou para trás. Você está considerando as coisas que foram lá atrás. E o que é lá atrás nunca vai se comparar com a glória que está reservada para se manifestar na nossa vida. E talvez você esteja entalado ou atolado no seu passado exatamente por conta disso, porque você não consegue ver o que está na frente. Você está com os olhos no lugar errado. Mas o que eu quero falar e enfatizar é o quê? Era o favor que Moisés estava fazendo, a obediência do serviço, para beneficiar um povo. E o povo se levantou com ingratidão. O povo não reconheceu que o que estava sendo feito, ou o que estava acontecendo, era tudo em benefício deles mesmos. Porque Deus não disse: tire o povo do Egito e leve eles para morrer no deserto. Não, Deus disse: o povo vai sair do Egito e eu vou conduzir eles para uma terra que mana leite e mel. E eu vou te dizer, as pressões, elas se levantam quando nós paramos de considerar o nosso, a nossa parada final. E estamos considerando mais uma pequena parada de apenas trocar, colocar o combustível como se fosse o nosso destino final. Enquanto você não chegar no que Deus prometeu para você, não é o seu ponto final. Então não é para você desistir e nem é simplesmente para você chegar e dizer, ah, tá bom aqui. Não, se não é o que Deus falou, amado, você tem que continuar avançando. Você tem que continuar prosseguindo. Porque para que você chegue naquele lugar que Deus estabeleceu para você. Mas Samia, perto para mim, isso é suficiente. Mas para Deus não é. Por quê? Porque não é só o seu benefício que Deus está vendo. Deus está querendo usar você, amado, como uma pessoa que, aonde Ele vai poder revelar a sua glória, a sua majestade e o seu poder, mostrando para os outros o que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que decidiu crer. Se aquelas pessoas parassem no meio do deserto, numa daquelas paradas que eles deram, podiam ter encontrado algumas coisas lá, num oásis lá, e simplesmente parou lá, e eles pudessem ter dito, ah, aqui está bom para a gente, tem água, dá para criar umas cabrinhas aqui, vai dar para a gente viver. Mas não era a terra que Deus tinha prometido para eles. Logo, não se ouviria do Deus que tirou o povo da terra do Egito e colocou eles para viver numa terra que mana leite e mel. Você tem que ver, amado, que a sua obediência até o fim não vai beneficiar apenas você, mas vai glorificar o nome de Deus, como também vai exaltar e estimular as outras pessoas a crerem num Deus que opera milagres e maravilhas. Amém. A obediência não é só você. Deus nunca faz uma coisa visando só você. Existem pessoas que estão olhando para a sua vida. Existem pessoas que para elas você é um referencial. Por causa delas você não pode desistir. E eu? Você morre para que Cristo cresça dentro de você. Porque o grande problema é que tem muito crente dizendo, e eu? E muitas vezes está esquecendo de dizer, é Deus. Não importa o que você sente, o que importa é se você está fazendo o que Deus quer que você faça. E quando você obedece o que Deus quer que você faça, as coisas que você também deseja no seu coração, Ele também vai te dar, mas como bônus da sua obediência. E não como capricho, porque você cansou de crer. Deus não vai se mover pelo seu xilique espiritual. Ah, também, eu só vou agora se você prover isso. Vai nessa, lindão. Deus não se move pelo seu xilique. Deus não vai se mover se você bater o pé e disser, Senhor, eu só vou te obedecer agora quando você abrir isso aqui. Ou quando você me der isso. Vai ficar sem. Porque Deus não vai se mover por chantagem. E você vai ficar roxo. De se estremilicar no chão. Isso não vai abalar Deus. Nem vai fazer Deus roer as unhas dele. E quem vai se desgastar é você. Por quê? Porque você está retardando o processo de Deus na sua vida. Agora, olha só o que é que Êxodo diz. Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais o quê? Você está lendo sua Bíblia? Então vamos lá, de novo. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais... Era o caminho mais? Está escrito assim na sua Bíblia, que era o caminho mais perto. Rapaz, quando eu li isso aqui, eu quase não acreditei. Aí olha só o que é que ele diz. Posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Olha o cúmulo do absurdo. Aí ele diz, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O que é que ele está dizendo aqui? Que aquele tempo de 40 anos não precisava ter durado 40 anos. Que o tempo da sua peregrinação, debaixo de tanta coisa, pode não durar tanto tempo assim. Quem vai determinar o tempo da pressão na nossa vida, muitas vezes vamos ser nós mesmos. Agora, olha só o que é que o texto diz. Diz que Deus fez isso para que o povo não se arrependesse. Por quê? Porque se o povo visse a guerra, eles iriam se atemorizar do que eles iriam ver e iriam pegar o caminho de volta para o Egito. E isso fala sobre o quê? Falta de estrutura. O povo hoje em dia não aguenta pressão. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós já jogamos tudo para cima, nós esperneamos, nós gritamos, nós choramos, nós perdemos o eixo, nós perdemos o discernimento das coisas, nós entramos em parafuso, nós ficamos desesperados. Por quê? Porque não temos uma coisa chamada estrutura. Os crentes de hoje em dia, e não só os crentes, as pessoas de hoje em dia não aguentam mais pressão. E o que é pressão? É algo que se levanta fora daquilo que você está acostumado a viver. É algo que te tira da sua área de conforto. É algo que quer tirar você do seu ambiente, do seu habitat, onde você já sabe fazer tudo, onde você pode até encontrar todas as coisas de olho fechado. Aí casamento não dura mais hoje em dia, por quê? Porque as pessoas não sabem mais se trabalhar para conviver juntas. As pessoas não aguentam mais a pressão de passar uma situação financeira complicada e se matam ou jogam tudo para cima e tentam colocar ou fazer qualquer coisa, empréstimo e sai fazendo a maior loucura na cabeça. Por quê? Porque não aguenta pressão. E por que não aguentam pressão? Porque a geração de hoje em dia foi acostumada a ter tudo na hora certa e não sabem ouvir não como resposta. Tem tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Logo, nunca vai desenvolver habilidades contrárias àquilo, porque não se desenvolve estrutura no ambiente de conforto. Não se aprende o valor das coisas recebendo tudo de mão beijada. Não vai saber amar que não seja com pessoas que não são amáveis. Você fica orando dizendo, Senhor, eu quero ser uma pessoa de amor. Mas quando as pessoas não amáveis vêm para perto de você, você foge delas e ninguém vai aprender e crescer em amor a não ser amando quem não é amável. Você só vai crescer e se fortalecer em territórios, amado, que você não sabe como, não sabe quando, não sabe porquê, mas você vai mesmo assim porque Deus disse para você ir. E a coisa que as pessoas mais fogem hoje em dia é de desafios. Porque o desafio tira você da sua área de conforto. O desafio tira você dos planos medidos, calculados e milimetrados que você já fez para a sua vida inteira. Aleluia. Você está aqui ainda? Ninguém vai para casa, tem um anjo ali na porta. Ninguém sai daqui. Você está entendendo? Deixa eu te contar uma historinha. Deus falou comigo a respeito de sair da minha cidade, sair do lugar que eu dizia, nunca vou sair daqui. E, amados, eu era o tipo da pessoa que eu dizia, nasci aqui, cresci aqui, se Jesus não voltar, eu vou morrer aqui. Olha que visão grande eu tinha. E por que eu dizia isso? Não era porque eu não tinha vontade de conhecer outros lugares, é porque eu tinha medo de me expor ao desconhecido. Muitas vezes nós temos desejos de coisas e não estamos vivendo porque não queremos passar pelo desconhecido. Porque para viver algumas coisas que queremos, temos que entrar no desconhecido. Você não entendeu? Para o povo provar da terra de Canaã, eles tinham que passar por um território que eles não conheciam. Para Jesus cumprir o propósito de Deus para a vida dele, ele tinha que trilhar um caminho desconhecido para ele, que ele nunca tinha passado e nunca tinha vivido. Você nunca vai viver os propósitos de Deus se você não arriscar sair da sua área de conforto, entrando no desconhecido que está na sua frente. E você está querendo que Deus faça do jeito que você quer, pelo caminho que você já conhece, da maneira como você já conhece. Esquece, isso não é fé. Fé não tem nada a ver com o que você já viu, já provou, já sabe, de cor e salteado, fazendo de frente para trás, de trás para frente. Fé é uma convicção no que Deus fala e ponto final. Se é conhecido, se não é conhecido, você vai, porque você crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Fé não se apoia na força do seu próprio braço. Fé não se apoia nos sentimentos. Fé não se apoia em como se sente. Fé só tem um pilar: o que Deus falou e pronto. Isso é se mover em fé. E aí os seus sentimentos e o seu jeito se ajusta àquilo que Deus disse. Porque Deus não vai deixar você desprovido de uma graça para segurar suas emoções no passo de obediência. Vocês estão entendendo, amados, a mensagem? Você nunca vai provar o que Deus tem para a sua vida se você não entrar no desconhecido dele. Tem gente que está dizendo, não estou gostando dessa pregadora, não. Vai ter que me engolir, amado, e olha que eu sou grande. Mas eu quero que você avance. Porque você pode estar alongando, a pressão está vindo sobre a sua vida, porque você está resistindo que nem uma mula teimosa, porque você não quer obedecer aquilo que você não conhece, aquilo que você não entende e aquilo que você não vê. Aleluia. E aí um dia, eu estava lá, fazendo o segundo ano da escola, nas minhas convicções do meu plano totalmente já elaborado de nunca sair de Campina Grande. E aí entra um professor e começa a falar sobre Abraão. Exatamente a passagem quando Deus diz que Deus fala com Abraão para sair da terra e da parentela para um lugar que ele ainda ia mostrar. Olha que delícia. Porque, mas quando Deus falou com Abraão, ele não chegou assim, já com o plano todo prontinho, e disse, ó, Abraão, é o seguinte, ó, no ano tal tu vai fazer isso, no dia tal você vai fazer isso, e tu vai para esse lugar, tu vai fazer assim, tu vai parar ali. Não. Ele disse, sai. Vaza. Para onde? Sai. Não é para você fazer perguntas, é só para você obedecer. Porque a revelação do plano vai vir com cada passo de obediência que você der. Amém. Tem gente que diz, Senhor, eu quero ver, me mostra o teu plano para a minha vida. E Deus está dizendo, levanta da cadeira. E você está querendo já querer saber qual é a cidade que você vai, quando você nem levantou da cadeira ainda. Eu estou percebendo uma alegria muito intensa fluindo nesse auditório aqui hoje à noite. O plano vai ser revelado à medida da obediência com que você anda. Mas, Sam, isso é desconfortável. É nada. Claro que é desconfortável. Por quê? Para você exercer fé. Em quem? No eu sou. Se manifestando através de você, porque se você já se sentisse bem e você já tivesse força suficiente em você mesmo e você já tivesse toda habilidade humana, natural e intelectual para resolver todos os abacaxis que vão se levantar nesse percurso, para que você precisaria de Deus e para que você precisaria de fé? Amado, se você não der glória a Deus, eu vou cantar. Aleluia. Poxa, também não é tão ruim assim não. Isso é calúnia, eu nunca estou ruim assim, não. Muito obrigada. Você está entendendo? E aí esse professor chegou e começou a falar sobre Abraão, saindo da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus ainda falar. Amados, aquelas palavras entraram pelo meu ouvido como espada. E não tinha como eu não saber que era Deus falando comigo. E sabe o que foi que eu fiz? Eu só não botei os dedos dentro do ouvido, mas por dentro eu fiquei assim, ó. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sabe como criança que não quer ouvir? Mas deixa eu te dizer, não tem como você fugir do que Deus tem para a sua vida. Não tem como você fugir da voz que você sabe que é inconfundível, que você pode estar dando uma de doido dizendo eu não consigo ouvir Deus, mas você sabe que é Deus falando com você. Ah, o que, Senhor? Não estou conseguindo te entender. Tá, você sabe. Ninguém aqui é doido, amado. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você não está ouvindo a voz do Senhor, se você não está entendendo que é Ele, você precisa nascer de novo hoje à noite. Porque existe uma maneira diferente que Deus fala com a gente, amado. E não é aqui não, é aqui. E, amado, fica parecendo quando você come pepino. Já comeu pepino? Você ou pimentão, você fica conversando com aquilo o dia inteiro. Quando Deus fala com a gente é assim, você dorme, aquilo vem, você acorda, aquilo vem, você tenta, você vai ver um filme, mas aquilo está dentro de você, e até o filme fala aquilo que Deus está falando com você. Então não venha dizer que você não sabe quando é Deus falando com você, porque mal e mal você vai saber que tem uma coisa diferente acontecendo. E você vai ter aquelas impressões dentro de você. Você não vai ter a compreensão completa, porque a compreensão completa de todo plano só vem com a obediência. Aleluia. E aí, eu não queria receber aquela informação, por quê? Porque eu não queria sair da minha área de conforto, e em segundo lugar, não queria entrar no desconhecido. Mas eu sabia que era Deus falando comigo. Aí veio esse professor, terminou essa matéria, veio uma professora. Aí essa professora que chegou, um dia chega na sala de aula e diz assim, ah, você não deve plantar suas raízes tão profundas ao ponto de quando você se levou a obedecer a Deus, você tenha trabalho para tirar suas raízes de lá e seja doloroso para você. Aí eu... Eu disse, não é de Deus, não. Porque a gente acha que a voz de Deus e o plano de Deus não trazem dor. Mentira. Não existe fantástico mundo de Bob na Bíblia, amado. A gente tem tirado essas palavras da Bíblia quando, na realidade, elas estão bem presentes. Existe dor na obediência? Existe. Causada pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas clamam pelo conforto, pela rotina, para não sair da área de atuação. Então, elas gritam e dói. Para a alma, dói. Mas quando você obedece, no seu espírito vem um bálsamo e vem um refrigério de só você sentirá quando você obedece. Você só sente quando você obedece. Não vai vir antes, nem vai vir depois, só vem no passo de obediência. E aí, resumindo a história, eu estava sendo cercada de todos os lados até que um dia eu me invoquei. Mas eu consagrei a minha vida de raiva. Já obedeceu alguma coisa com raiva? Como disse, Senhor, você está me enchendo a paciência com essa história. Tá bom, eu vou. Com raiva. E eu disse, tá bom, tá, entendi, eu vou. Agora é o seguinte. Carnezinha sem vergonha. A gente sempre quer obedecer, só que a gente sempre coloca o mais. Eu disse, seguinte. Me manda para qualquer lugar, até para a China eu vou. Mal sabia o que eu estava dizendo, amado. Fui para a China duas vezes ano passado. Se você me mandar ir para a China, eu vou dizer, já fui duas vezes. Eu disse, me manda até para a China. Só não me mande para Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Deixa eu dar uma pequena sinopse da minha vida. Morei 3 anos em Recife, 10 anos em São Paulo e vivia direto no Rio de Janeiro. Então, deixa eu dar uma notícia muito alegre para você, que vai despertar muita alegria dentro de você agora. Geralmente, aquilo que você está rejeitando e resistindo muito é exatamente aquilo que Deus está querendo que você entre. Nunca quero, Deus me livre, ser esposa de pastor. Ai, meu Deus. Aí, então, eu disse, rapaz, não é possível. Geralmente, coisas que a gente nunca diz nunca. Eu tenho uma frase que eu digo, dizer nunca é cuspir para cima. Sabe o que é que acontece quando você cospe para cima? Na sua. Nunca vai cair no do seu vizinho. Aleluia. E às vezes tem coisas que estão se levantando dentro de você e você está orando dizendo, Senhor, levanta as pessoas. E Deus está dizendo, não, é tu mesmo. Rapaz, mas tem tanta gente dando uma de doida aqui nessa noite hoje. Só tem sabido aqui hoje à noite. E aí, resumindo a história. Primeiro lugar que eu fui... Recife, amados, de um dia, do dia para a noite, literalmente, minha vida mudou 180 graus, eu era a menina da secretaria, que mal falava, as poucas oportunidades, fugia do púlpito como o diabo foge do nome de Jesus, é porque da cruz para ele, tanto faz. E eu vivia fugindo das oportunidades que o pastor Bud dava para eu pregar. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Você pregar para os seus mestres, principalmente quando o seu mestre dizia, se pregar errado, eu vou subir e conserto na frente de todo mundo, deixa você num ambiente muito agradável para você ser incentivado a pregar. Né? Eu lembro de uma vez que ele me colocou para pregar no culto de oração, que era 15 minutos de palavra. Eu passei, estudei um mês. E aí cheguei no púlpito. Ele sentado na frente. Eu nem olhava para ele. Eu olhava até para a lâmpada do teto, mas não olhava para ele. Mas só que de olho, de rabo de olho, eu estava vendo se ele fazia algum gesto. E ele não fazia nada. E eu querendo, pelo menos, se ele fizesse pelo menos assim, já dava um refrigério, né? E ele assim. Eu, meu Deus, Senhor, Pai. Eu sei que eu preguei. Quando eu terminei de ministrar, eu fui descendo da plataforma e ele era o dirigente do culto. Naquela época só tinha ele e mais outro americano de quase 2 metros de altura. Então a gente ficava muito à vontade de pregar na igreja por causa deles. E aí ele estava dirigindo o culto. E aí eu fui descendo da plataforma e ele foi subindo, eu fui entregando o microfone. Ele de repente pega no meu braço e disse, espera aí. Eu digo, pronto, é agora. Aí ele me puxa e cochicha no meu ouvido. Muito bom. Aí ele disse, eu quero que você ore pelos enfermos comigo. Amado, aquilo era glória. Ixi. Ministrar para os enfermos com o pastor Bando, meu amigo. Eu me senti a própria Jenna. Mas mesmo assim eu fugia. E aí teve um dia... Teve essa glória, mas teve outro dia que eu fui colocada para ministrar e eu não sabia o que era fluir na inspiração, estava começando. Não sabia como era que seguia a unção. Orei, li uns 5 livros naquele dia e não vinha nada, nada encaixava, parecia que as letras eram gregas, eu não conseguia assimilar nada. E aí eu fui falar com ele e eu disse, pastor, eu estou agoniada, eu vou ministrar hoje à noite. E eu não consigo ver nenhum assunto, nada para falar. Ele fez, menina, é porque Deus quer usar você na inspiração. Eu lá sabia o que era fluir na inspiração. Ele disse, fica, deixa o Espírito Santo conduzir. Eu disse, mas como? Como é que a gente faz isso? E aí, a nossa mente sempre querendo dar um jeito, Porque é desconfortável você confiar no que você não vê. Eu fiz um esboço. E escrevi um negócio lá. E aí fomos para a igreja, e ele sentado assim, ele e Jen. E aí eu comecei orando, e aí a oração, já comecei a falar algumas coisas, e a unção veio. Tão palpável. E o povo começou a ser tocado pela unção. Só que eu me lembrei do papel. Porque eu disse, se eu conseguir escrever, é porque Deus quer que eu fale. E vim para o papel. E quando eu disse, irmãos, abre a Bíblia, foi a mesma coisa de eu ter jogado um balde em cima de uma fogueira. Fez psh. E ele estava na minha frente e ele fez assim. Eu já estava me sentindo muito mal porque eu vi a mudança do culto. E ali, naquele momento, eu morri. Eu não sabia como retomar aquilo, não sabia como voltar para a unção, não sabia nem... Eu queria correr, mas eu também não sabia, porque se eu corresse, a lenhada ia ser maior. Então, eu não sabia o que fazer. Então, eu disse, já que eu comecei, vamos até o fim. Então, li o papel inteiro, matei o culto. As pessoas quase caíram na cadeira, não do poder, mas de sono. E eu achei que as coisas tinham ficado piores por aí, até aí. Mas no final ele chega, pega no meu braço e diz, o que você fez? E aquilo ali foi a sentença para eu dizer, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu cheguei a uma conclusão, depois dessa noite. Eu disse... Eu não sou chamada para essa coisa. Por quê? Porque a gente pensa que quando a gente é chamado para fazer algo, ou quando a gente está dentro da vontade de Deus, a grama vai ser verde, o céu vai ser azul, o leite vai ser branco, e os passarinhos sempre vão estar cantando debaixo da nossa janela. A gente acha que porque a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça, a gente nunca vai ter pressão, nunca vai ter resistência, nunca vai ter situação desconfortável e nunca vai errar. Tudo mentira. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o mais interessado em que faz, mais interessado em fazer com que você não se posicione, não aprenda a andar no desconhecido é Satanás, porque sabe que um crente que anda pela fé e se move pelo Espírito é um terror para ele, porque vai destruir as obras que ele faz. Então, se ele não consegue te parar, porque você vai continuando perseverando, ele vai tentar te parar pela condenação dos seus erros. Ele vai tentar mostrar para você que você errou e que você não é chamado para isso, nem para viver aquilo. Nem muito menos digno para viver o melhor de Deus. E aí ele vai salientar as suas próprias fraquezas e limitações, os seus erros. Amado, naquele dia eu disse, nunca mais eu aceito um convite para ministrar, porque eu não quero entristecer o Espírito como eu entristeci hoje à noite. Eu comecei a me condenar. Eu não queria mais passar por aquilo, nem queria fazer com que as pessoas passassem. Aí um belo dia, nós estávamos em Recife, e eu, o pastor Bud, ia lá para começar a escola dominical. Eu tinha ido em Campina Grande, estava dentro do carro com eles, indo para Recife, estava ele e Jen na frente e eu atrás, bem despreocupada, quase cochilando. E aí ele se vira e diz assim, filha, você pode pregar amanhã na primeira escola dominical? Amado, não fui eu que falei, eu tenho certeza. Eu disse, posso. Quando eu disse posso, eu acordei, eu queria engolir aquilo de volta. Eu disse, alguém me possuiu, eu não disse isso. Eu disse, cara, eu não acredito. Dentro de mim eu disse, desculpa a expressão, eu disse, mas eu disse isso. Eu disse, me lasquei. Eu vi a cena do culto, onde ele estava, onde eu tinha errado, ele balançando a cabeça. Eu vi aquela cena, amado, se repetindo. Isso era num sábado. Cheguei em casa, lá em Recife, fui direto para o quarto, nem falei mais com ninguém, meu amigo. Fui orar em línguas, ler Bíblia, fui fazer tudo que eu sabia. E aí um dia, aí uma hora lá, Deus me guiou para pegar um livro. Às vezes a gente é guiado sem nem saber. Peguei um livro lá e folheei um livro do irmão Reagan, abri e comecei a ler. Algo me chamou a atenção, comecei a ler. Amado, não me pergunte qual é o livro. Eu não sei. Não lembro. Porque tudo que eu vi foi só essa página. E nessa página, irmão Reagan dizia assim: eu não sei como os diáconos da igreja, daquela igreja que eu pastoreei, não me lançaram fora diante de tanta besteira que eu falei. Amado, isso foi uma libertação para a minha vida. Como assim? Eu disse: cara, irmão Reagan errou. Você sabe quem é irmão Reagan? Meu irmão, ele viu Jesus. Ele teve visões de Jesus. Jesus falou com ele. Revelação de quase o Novo Testamento todo, dentro da visão de Paulo. Ele era um cara. Meu irmão, ele errou. Quando eu vi que irmão Reagan tinha feito besteira, eu disse: meu Deus, há esperança para mim, Jesus. Eu disse: Senhor, muito obrigada. Ele errou. Meu Deus, irmão Reagan. Pronto. Eu só dizia isso: meu Deus, irmão Reagan errou. Eu nunca fiquei tão feliz com o erro de uma pessoa como eu fiquei com ele nesse dia. Pense, o erro dele me deu força. E sabe por quê? Geralmente a gente pensa que quem já está em cima e quem está lá na frente não erra, não falha, fez tudo certo. Meu irmão, se a gente for começar a escrever e falar da nossa história, você vai chorar de tanta besteira que muitas vezes a gente faz. Por quê? Você precisa entender, você está andando num caminho desconhecido. Não tem um mapa pronto. A sinalização é diária. A sinalização, amada, é como o maná que Deus dava para o povo. Era por dia. Deus dá revelação de cada passo, de cada decisão, de cada desafio. Por isso que você tem que ter contato com Deus todos os dias. Porque todos os dias Deus tem uma sinalização naquele mapa do desconhecido em direção ao centro da perfeita vontade dEle para a sua vida. Em direção à sua terra de Canaã, vamos dizer assim. E a gente muitas vezes está parando por quê? Porque a gente não sabe lidar com essas pressões dos erros, dos fracassos. Não sabe lidar com a pressão do desconforto e estar num território que a gente não tem como administrar com a nossa própria força. E você precisa entender que quando você dá o passo de fé, mesmo não pegando nada, não sentindo nada e não vendo nada, você está desenvolvendo dentro de você habilidades que vão te fortalecer e vão te sustentar para que você não vá pelo caminho mais longo, atrasando a sua entrada naquilo que Deus tem para a sua vida. Nesses 3 anos que eu fiquei em Recife, eu posso dizer como o irmão Reagan dizia, ele disse: eu passei por experiências na minha vida, que se eu soubesse, eu daria US$ 1 milhão para não passar. Mas a experiência e a maturidade que elas me trouxeram, nem por 10 milhões eu vendo. E eu vou te dizer, querido, eu tinha ido para Recife dentro de uma situação bem incomum. Minha irmã já era casada. Dentro da minha casa só era eu e minha mãe. E meu pai, ele estava viajando. E nessa viagem, meu pai sofre um acidente horrível e morre. Aonde ele só é encontrado 3 dias depois. E aí, por conta desse acidente, a gente não tinha visto ainda nosso pai declarando Jesus, recebendo Jesus. Deus falou imediatamente comigo sobre a salvação dele. Depois falou com minha irmã, mas minha mãe ficou muito mal, ela entrou em depressão. Porque o diabo estava atormentando ela com a incerteza de se meu pai tinha sido salvo ou não. E aí minha mãe fica dentro de um quarto, chorando, e ao mesmo tempo Deus falando comigo: vai embora e vai me obedecer lá em Recife. Agora imagina a pane que deu na minha cabeça. Como é que eu vou deixar minha mãe no momento que ela mais precisa de mim? Porque não tinha minha irmã mais dentro de casa. Quem estava dentro de casa agora era eu. E eu me sentia responsável pela vida dela. para dar o suporte. Ela sempre fez tudo para mim, e agora, no momento que ela precisava, eu não vou estar? Isso não cabia na minha cabeça. E eu estou falando isso porque existem pessoas aqui que estão pensando que pela sua força, você é indispensável para a situação que sua família está vivendo. E eu quero te dizer, se Deus já falou com você para vazar, vaze, porque senão você vai atrapalhar o que Ele quer fazer na sua família. Deixa eu te dizer uma coisa. O andar em fé não tem nada a ver com a razão. A razão dizia para mim, você é filha desnaturada se você fizer isso. Mas quanto mais eu orava e consagrava isso ao Senhor, mais vinha, chegou a hora de sair. E, amado, minha cabeça estava entrando em parafuso. Aí um dia, eu em tormento por causa disso, sabia que Deus estava falando comigo, mas as minhas emoções estavam gritando. Eu estava na igreja, eu era voluntária, trabalhava na igreja os três períodos, manhã, tarde e noite. Aí, quando terminou o expediente da tarde, eu disse, não vou para casa não, vou ficar, fechei a igreja e disse, vou ficar aqui orando. Aí estava lá sozinha na igreja, orando, de repente bateram na porta e eu fui abrir, era uma irmã que não estava sabendo de nada do que Deus estava falando comigo. E eu disse, olha, não tem mais ninguém aqui, só está eu. Ela disse, é com você mesmo que eu vim falar, Deus mandou aqui para falar algo com você. E ela chegou, eu sentei, ela pediu para eu sentar, ela ficou em pé na minha frente. E ela chegou para mim e disse assim, Deus mandou eu dizer para você que enquanto você cuidar da família dele, ele cuida da sua. Ninguém sabia. Ninguém. Mas eu chorei horrores. Mesmo sabendo do que Deus estava dizendo, tinha dor de obedecer e passar por cima da minha razão e dos meus sentimentos. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a pressão vem porque você precisa dar um passo além da sua própria força. Porque para mim, era mesmo que tá arrancando meu coração deixar minha mãe naquela condição. Mas o que você precisa entender é que quando você obedece a Deus, existe uma palavrinha chamada graça. A graça de Deus, amado, é uma vitamina celestial, super poderosa de A a Z, que te fortalece, te equipa, te sustenta e te habilita a você fazer aquilo que na sua própria força você não teria como fazer. É aquilo que te completa. Se você só tem 30% de uma coisa, mas você precisa de 100, a graça vai vir com os 70% que te falta, mas para contanto que aquilo se cumpra na sua vida. E eu comecei a orar e eu disse, Pai, me ajuda, porque eu não tenho coragem de falar isso para ela. E um dia eu estava lá no meu quarto orando, chorando. Minha mãe estava dormindo, de repente ela acorda, abre a porta do quarto sem saber de absolutamente nada. Ela abre a porta do quarto e diz, filha, eu não sei o que Deus está falando com você. Eu só quero te dizer uma coisa, obedeça, eu vou ficar bem. Você está entendendo? Quando Deus falou comigo para ir para Recife, irmãos, eu era a menina da secretaria, eu não sabia fazer muita coisa. Do dia para a noite, minha vida mudou e eu fui promovida para diretora da primeira escola filial. Eu fui a primeira ministra, produto nacional do Ministério Verbo da Vida. Pense na pressão. Porque aí, como eu agora era ministra, eu tinha que arranjar um casamento para mim, de qualquer maneira. Imagina, pastor Buddy arranjando um casamento para mim. Misericórdia. Um dia ele olhou para mim e disse assim, filha, não tem ninguém para você fazer assim? É pressão, meu irmão, é pressão, viu? Pense. Porque quando dizem, é solteiro, vixe, vamos arranjar já alguém, né? Mas deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Aí, primeira ministra, primeira escola filial, diretora, Naquela época nem era, mas na realidade não podia, mas era pastora da igreja. Porque o pastor Buda abriu a igreja, ficou 15 dias, depois voltou para Campina Grande e eu tinha a responsabilidade de cuidar da igreja e da escola. Professora, faxineira, conselheira, diaconisa, do louvor. Tá por fora, meu amigo, era poder, viu? Porque se não fosse ungido, o povo ia sair correndo. Eu pregava, eu fazia apelo, eu vinha pra frente, eu caía, eu me segurava, eu me cobria, meu irmão. Era mais ou menos assim. E eu tinha a pressão de aprender tudo, da noite para o dia. E sabe por quê? Porque eu resisti às oportunidades para aprender mais facilmente e tranquilamente. Porque eu não queria sair da minha área de conforto. E aí chegou um tempo na minha vida que não tinha tu, vai tu mesmo. Sabe? Deus está te dando a oportunidade de aprender com tranquilidade, fazendo uma coisa ou outra esporadicamente. Mas se você resiste a alguns desafios que estão diante de você, seja em que área for, vai chegar o tempo que você vai ter que entrar naquilo e você não vai ter a desculpa de dizer agora eu não posso, porque você vai ter que fazer. E aí você vai aprender da maneira mais difícil, que é debaixo de pressão. Porque você vai ter a pressão de entrar num caminho que você não sabe, de não saber administrar as emoções porque você não soube como era que, o que era que ia se levantar antes, de saber aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, de saber exercer fé e de aprender, amados, a olhar para Ele. E aí, num belo dia, com toda a dificuldade que se levantou, teve uma determinada etapa da minha vida lá que eu não tinha dinheiro para comer. Eu ia chegar... Ah, eu preciso dizer isso antes. Minha irmã ficou grávida. E aí, nós colocamos uma grande expectativa em cima do nascimento dessa criança, porque tínhamos tido uma perda e agora íamos ter um ganho. E aí, eu pedi, quando ela fosse para a maternidade, ligassem para mim, porque Recife de Campina Grande eram apenas 3 horas de viagem. Naquele final de semana, o pastor Ebud ia estar lá em Recife. Eu já tinha organizado tudo, todas as escalas, já tinha deixado tudo organizado. Recebo uma ligação. Nessa ligação, a amiga minha dizendo, ó, Silvia, está indo saindo agora para ir para a maternidade. E eu disse, eita, desci as escadas na maior alegria. Silvia vai ter neném, Silvia vai ter neném. Estava o pastor Buddy Jenny sentado na varanda. E eu disse, pastor, estou indo em Campina. E ele disse, você não vai. Eu, hã? Eu disse, como assim? Não, o senhor não entendeu. Eu vou em Campina rapidinho, porque eu vou ver minha sobrinha, vai nascer. Ele disse, você não vai. E eu disse, amado, naquela época, eu não estava completamente ovelha. Ainda tinha um rabo de lobo lá por ali. Porque eu era daquelas que eu não aceitava. Se fosse não, tinha que me dar uma razão muito forte para dizer por que não. E aí eu peguei logo quem? Tadinha de mim. Não sabe que eu escapei da morte naquele dia. Eu confrontei ele. E eu disse, por que não? Rapaz, ele ficou vermelho. As bochechas dele quase que saía sangue pelas bochechas. E ele disse, porque eu estou dizendo que você não vai. E eu disse, mas por que não? Aí ele bateu com a mão na cadeira. Menina! Quando ele falasse menina, você podia já entregar e encomendar sua alma já. Menina! Porque eu estou dizendo que você não vai. E aí ele começou a chorar e ele disse, agora você não entende, mas um dia você vai entender. Eu não queria saber se um dia eu ia entender. Eu queria entender naquele momento. E aí, só que ele, amado, diz que até um doido sabe reconhecer a autoridade. Eu vou te dizer uma coisa, para o meu temperamento e para como eu era, tinha que ter um mais doido do que eu. Você vai ter o líder que você precisa, não que você quer. O líder que vai saber te colocar na linha. Porque o compromisso dele não é com o seu bico. É com a responsabilidade que Deus colocou na vida dele de te treinar. Para você alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Pastor Bando não queria nem saber se eu ia estar de bico, se eu ia estar chutando porta, porque eu chutei. Eu não podia fazer com ele, então eu descontei na porta, na parede. Bati a porta do meu quarto para ele ouvir. E chorei, não porque eu não ia mais ver minha sobrinha, mas porque ele não tinha deixado eu fazer o que eu queria. E aí, quando foi um belo dia, um tempo se passou. Chegou esse momento de tantas necessidades que eu não tinha dinheiro para comprar comida. Eu ia chegar em casa, depois de pegar dois ônibus, uma hora e tanto para chegar em casa. Mais de quase meia-noite, ainda tinha que andar um percurso sozinha a pé. Você quer ministério, mas você não quer pagar o preço dele. Ministério não tem glamour, meu irmão. Porque uma hora você pode ter muita coisa e outra hora você pode não ter nada. E você não faz porque você tem ou não tem. Você faz por obediência ao que Deus fala. Eu saí de manhã, passei o dia inteiro e voltei à noite. E dentro do ônibus eu chorando. E o diabo dizendo, desse besta. Você está 3 horas de casa. Você podia estar fazendo isso e aquilo. Na casa da sua mãe tem isso, tem aquilo. Larga tudo e vai embora. Pressão, meu amigo. E aí, para completar, o bendito do motorista do ônibus naquele dia, que ele estava inspirado por Satanás, só pode ter sido, parou o ônibus num lugar escuro, quando eu desci exatamente naquelas poças de lama podre. Atolei minha perna até a metade. Parecia a última coisa que tinha que acontecer naquele dia. Eu saí amaldiçoando até o gato se passasse na minha frente. E aí eu cheguei em casa decidida a arrumar minhas malas e ir embora, porque eu também ia chegar em casa e não ia ter o que comer. E já era praticamente meia-noite. Tudo que tinha na minha dispensa era um vidro de ketchup e 1 quilo de sal grosso. Agora, o que é que você faz com isso? Um culto do descarrego. Você se joga o sal, toma banho de sal, e o ketchup você joga em cima de você para simbolizar o sangue de Jesus, alguma coisa desse tipo assim. Come sal grosso com ketchup. Deixa eu te dizer uma coisa. Na hora que eu botei o pé dentro de casa, uma vizinha que dormia com as galinhas, ou seja, 8 horas da noite ela já estava dormindo, bota a cabeça do lado de fora e diz, Sâmia, meus filhos estão fazendo sanduíche, sobe aqui para comer com a gente. Amado, eu quase não consegui comer, porque aquele negócio ficou entalado aqui, uma vontade de chorar tão grande. E aí, terminei, entrei no meu quarto, querendo chutar tudo para cima, peguei a mala, Deus falou comigo, quem autorizou você a ir embora? Era um misto de expressão de choro com raiva. Peguei a mala, botei de volta, chorei. E eu disse, Senhor, eu estou me sentindo sozinha. Aí se levantou uma palavra dentro de mim. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Por isso que você precisa se alimentar da palavra, meu irmão. Na hora da pressão, o Espírito Santo vai usar o depósito que você coloca dentro de você. E aí eu comecei a dizer, Pai, eu não estou me sentindo que você está comigo. Mas eu creio que você está comigo. Na verdade, eu estou me sentindo como se eu não tivesse pernas. Porque eu estava falando a respeito de não ter suporte, de não ter apoio, me sentindo sem chão. E eu disse, eu estou me sentindo sem pernas. E sabe o que Deus falou para mim? Eu tirei suas pernas para que você aprenda a usar suas asas. Porque as pernas falam do que você sabe fazer. As asas falam do que você vai aprender, do que eu posso fazer em você, por você e através de você. E deixa eu te dizer, meu irmão. Deus falou para mim, se você aborta esse tempo que você está vivendo aqui, por causa da pressão de se ajustar e aprender a se mover dentro dos meus parâmetros, você está abortando o seu futuro. Porque aquilo que vai acontecer na sua vida no futuro vai depender da estrutura que está sendo construída hoje. E eu vou te dizer, meu irmão, eu saí daquele lugar apenas quando Deus me liberou. Um tempo depois eu estava aqui em São Paulo vivendo algumas coisas e o Senhor me lembrou daquele dia. E Ele disse, sabe por que você está aqui? Porque você cumpriu o tempo lá. E sabe por que eu vou te levar para outros lugares? Você vai determinar o seu limite de atuação pela obediência em cumprir as coisas que eu digo para você fazer. Amado, eu estou encerrando já. Você precisa entender que dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, existem gigantes. E que é muito mais fácil você enfrentar as coisas já sabendo que você vai ter situações que vão se levantar contra, do que você ser pego desprevenido, achando que tudo é um mar de rosas e não se preparando para o que você tem que enfrentar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cadê, Marquinhos? Você pode subir. Quando Deus falou para o povo de Israel, entre na terra e possua, você acha que Deus não sabia que tinha gigantes lá? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa? Nossa, eu mandei vocês entrarem, nem sabia que tinha isso aqui. Às vezes, amado, a gente está vivendo como se Deus não soubesse. Você pode estar sendo pego de surpresa, mas Deus sabe o que você precisa passar para chegar no outro lado. Só que quando Deus diz algo para você, Ele não está sendo pego de surpresa se aparece alguma coisa, porque Ele já sabe, mas quando Ele disse entre e possua, nessa frase entre e possua já tinha o poder e a graça disponível para eles vencerem não apenas os gigantes, mas qualquer coisa que pudesse impedir daquela palavra se cumprir. Muitas vezes Deus não vai levar você pelo caminho mais perto, porque você está acostumado a fazer as coisas do seu jeito. E você não permitiu que uma estrutura fosse forjada dentro de você para aguentar o tranco. Logo, o seu tempo de peregrinação vai ser muito mais comprido. E eu vou te dizer, a culpa não é do seu pastor se ele não está colocando você em algumas coisas ou com algumas responsabilidades. Porque a habilidade se percebe. Por mais que você diga, eu quero, eu posso, mas é a sua vida e as suas ações que vão demonstrar que tipo de estrutura você tem. Se você não tem estrutura para ouvir um não, você não tem estrutura para entrar em coisas mais profundas em Deus. Se você não tem estrutura para ser resistido em algumas coisas ou para ser corrigido, amado, você vai ter ser longo o tempo da sua peregrinação. Se você não tem estrutura para permanecer fiel em Deus, independente do que você pode ter, você não tem estrutura ainda para provar de coisas que a terra que mana leite e mel tem para te dar. E não é o diabo que está fazendo isso. Muitas vezes a pressão quem está produzindo na nossa vida somos nós mesmos. Você está comigo? Vocês estão entendendo essa palavra? Nós sempre falamos o que é que Deus pode fazer por nós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta hoje à noite. A gente quer que Deus faça tudo pela gente. Mas a pergunta é, você está sendo o que Deus precisa que você seja? Você está sendo fiel como Deus precisa que você seja? Você está sendo constante como Deus precisa que você seja? Porque os benefícios de Deus, amado, a maioria deles só se manifesta onde existe uma fidelidade e uma constância. Deus precisa que você seja indesistível para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua graça, numa intensidade muito maior. Deus não quer apenas apagar o fogo da sua vida. Deus quer que tornar você o fogo dele. Deus não quer remendar os buracos da sua vida, não. Deus quer levantar você para ser esse restaurador na vida de outras pessoas. Agora, quando é que você vai parar de pular de galho em galho? Porque você não quer enfrentar o caminho da obediência. O caminho da obediência nem sempre é agradável para a nossa alma, mas sempre vai produzir bons resultados e a estrutura que nós precisamos para sermos fortes e perseverantes. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, chegam para mim e dizem assim: nossa, eu queria ser assim como você. Seu nome já diz, tu és uma rocha. Você quer passar pelas mesmas coisas? Ah, eu quero ter coragem. Ninguém aprende a ter coragem, amado, sem enfrentar o medo. Ninguém aprende a confiar tendo tudo. E ninguém aprende a andar em fé quando vê e sente tudo aquilo que lhe apraz. Quando é que você vai permitir que Deus seja tudo para você? E que você não vai negociar o propósito de Deus para a sua vida por causa das pressões que estão vindo sobre você? Quantos nãos para desafios que se levantaram para você enfrentar, você deu, porque você não queria sair da sua área de conforto? Quantas vezes você resistiu pessoas achando que elas estavam levando para o lado pessoal, resistindo você, quando na realidade elas estavam poupando sua vida por algo que você não tinha estrutura ainda de enfrentar? Nós estamos dizendo não muitas vezes, amado, muitas vezes por dia. Se tem pessoas aqui que estão fazendo rema, eu vou te dizer, a primeira coisa que o diabo vai levantar para você é na área de finanças. E se você disser, vou desistir por causa disso, você só vai estar retardando o processo na sua vida. Porque a palavra que você tem e a graça que está sobre a sua vida já é forte o suficiente, amado, para te ajudar e te fortalecer a vencer esse desafio que está diante de você. E eu quero dizer só mais uma coisa. Se você acha que você não aguenta, é mentira. Por quê? Porque a pressão vem de acordo com o poder que já opera dentro de você. Deixa eu dizer isso de outra maneira. Você quer saber quanto de Deus já tem dentro de você e quanto poder já tem dentro de você? Olhe para o nível da pressão que vem sobre você. Porque a pressão revela o poder e a capacidade que já está dentro de você. Você não vai ser, amado, tentado e provado como você era quando você não conhecia nada. Você vai ser tentado e provado dentro do nível de conhecimento e de poder que já opera dentro de você. Então, se você está dizendo, meu Deus, isso é grande demais, maior ainda é o que já opera dentro de você. Você pode vencer esse desafio. Você precisa entender que se por fora está tudo pressionando você, ao ponto de você dizer, meu Deus do céu, não aguento, amado, para de dizer isso. Você vai olhar agora para dentro e você vai dizer, se o que está por fora é grande, o que está dentro é maior ainda. Deus não vai permitir. 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Meu Deus do céu, você não entendeu? Amado, não vai vir além da sua força. Pode vir igual, mas além não. Se essas coisas estão se levantando contra você, é porque dentro de você já existe uma capacidade para vencer todas elas. E você pode estar dizendo: ah, Senhor, só sou eu. Eu estou sozinha nisso. Nem esse carrego do meu marido me ajuda. Ou essa mulher abençoada. Ou o pastor. Ou seja lá quem você está querendo culpar. Naquele dia eu dizia: eu estou me sentindo sem pernas porque eu não tinha ninguém para me ajudar a sair da pressão. Tem ninguém. E o grande problema é que a gente não quer passar pressão sozinho. A gente sempre quer ter alguém de carne e osso para estar junto com a gente. Só que, amados, é exatamente nessas pressões que não vai ter ninguém. E se for para ter, Deus vai levantar e não você tem que correr atrás. Por quê? Porque você nunca vai aprender a confiar no eu sou. Quando você tem ao alcance da sua mão o telefone do pastor para sempre estar orando por você o tempo inteiro. Deus não quer ser como na velha aliança. Sempre tinha que ter um mediador para se chegar a Deus. Amado, nós não estamos mais na velha, nós estamos na nova. Não existe mais mediadores que Deus está usando para se chegar a Ele. Ele agora abriu o caminho para que nós mesmos possamos estar diante dEle. É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. A nossa alma grita, mas chega uma hora, amado, que você aprende. Paulo disse: eu aprendi. Eu aprendi. Se Paulo aprendeu, meu amigo, é porque ele não sabia. E se ele não sabia, teve motivo que ele se desestimulou. Ele disse: eu dou graças a Deus pela vida de Onesíforo e da casa dele. Porque muitas vezes, não foi uma nem duas, ele disse muitas, me deu ânimo. Quando eu li isso, eu digo: meu amigo, Paulo ficou desanimado. Sou normal. Paulo desanimado. E Deus levantou alguém para animar ele. Não importa como vai ser. Não escolha como vai ser. Deixa Deus fazer a escolha por você. A única escolha que você precisa fazer é: Senhor, eu estou contigo e não abro para nada. Algumas pessoas aqui hoje à noite precisam voltar para o sentido do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não amar a Deus pelo que Ele pode te dar. Não amar a Deus se, só para te livrar das tuas pressões. Mas amar a Deus porque Ele é Deus. Amar a Deus porque Ele enviou o melhor que Ele tinha para ter você. Amar a Deus porque Ele é seu Pai. Amar a Deus porque você precisa aprender a amar a Deus, porque você vai passar a eternidade inteira amando Ele, adorando Ele. Não amando a Deus só porque Ele vai dar um jeito no seu casamento ou trazer um casamento para você. Isso é muito pequeno. Mas amar o eu sou. Hoje à noite é o eu sou, Ele está dizendo: eu sou o seu pai. Eu sou o seu amigo. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu confidente. Eu sou o seu amigo, eu sou o seu fortalecedor, eu sou o seu curador, eu sou aquele que nunca te deixa nem nunca te desampara, eu sou aquilo que você precisa que eu seja, eu sou o seu marido, mesmo com o marido do lado, mas você talvez diga: mas meu marido ainda não é o que eu quero. Você tem o eu sou o seu marido, querendo ser o que você precisa que ele seja. Deixa Deus ser o eu sou para você. Deixa que as coisas que você não sabe como fazer, deixa Ele te ensinar a ser através de você, por você e em você, aquilo que Ele quer. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Algumas pessoas aqui precisam voltar para o sentido do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mais do que a vontade da sua carne. Mais do que a sua vontade. Para de fugir das pressões e enfrenta elas. Desista de desistir. Desista de sempre parar no meio do caminho. E construa dentro de você hoje uma estrutura que diz: Senhor, não importa o que eu tenho que enfrentar no caminho que o Senhor tem para eu trilhar, eu vou até o fim. Eu irei aonde o Senhor quer que eu vá. Eu farei o que o Senhor quer que eu faça. Eu direi o que o Senhor quer que eu diga. Mas eu não vou me mover por causa daquilo que aparece. Posso cair, posso cambalear, posso até tropeçar, mas eu vou me levantar e vou continuar. Você não está procurando pessoas perfeitas, você está procurando pessoas indesistíveis. Aleluia. Você pode consagrar a sua vida? Veja quantas coisas você tem aberto mão para não querer passar pelo desconforto do desafio. Para de resistir. Para de buscar o caminho mais fácil. Declara com a sua boca hoje à noite. O grupo de louvor pode subir? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu vou fechar com Ele. Diga isso. Estabeleça isso como uma verdade na sua vida. Coisas não vão me mover, coisas não vão me parar. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Pai, pela Sua palavra. Nós te agradecemos pelo Espírito da verdade, nos guiando a toda verdade. Eu quero te agradecer por cada pessoa nesse lugar hoje à noite. Eu creio que eu trouxe, Pai, a palavra que estava no seu coração. E eu creio, Pai, que ouvidos ouviram essa palavra. Eu coloco agora, Pai, essa responsabilidade na mão deles, Pai, e peço a ajuda da tua unção e do teu Espírito para selar essas verdades dentro deles, Pai. Abrindo o entendimento deles, Senhor. Para aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles nesses dias. Eu quero te agradecer por cada pessoa que se dispôs a estar até agora aqui. E eu quero te agradecer, Pai, por você forjando cada uma dentro da estrutura certa. Para aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Senhor, levanta nesses dias uma consciência da essência do Evangelho. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E é isso que nós queremos dizer hoje à noite, Pai. Nós queremos reafirmar hoje à noite, com a nossa boca, declarando para céus e terra e para todos os demônios que possam ouvir: estamos nisso por causa de Deus. Não abriremos por nada. Olharemos para Jesus. Correremos a nossa carreira. E completaremos ela. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por graça, por força, por assistência se levantando nesse tempo. Obrigada por estrutura, Senhor, sendo forjada, para que cada um de nós possa completar a carreira que está proposta. A tua palavra diz, um ajudou ao outro e disse, ser forte. Ser forte. Você pode ficar em pé? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, ser forte. Você pode dizer isso, seja forte. Declare isso para a pessoa que está do seu lado. Dê um abraço em alguém, diga para ela, seja forte. Estimula essa pessoa a correr a carreira. Declare sobre a vida do seu irmão agora. Não desista, avança. Não importa as pressões que se levantam. Não importa as coisas que se levantam para fazer você parar. O poder que está dentro de você é maior do que qualquer coisa que possa se levantar para tentar te vencer. Temos o maior dentro de nós. Ele se chama o Espírito da Verdade. O poder que levantou Jesus da morte habita dentro de nós. Ele está disponível, amado, sobre nós e em nós, para nos fortalecer em cada área da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, aquele que tirou Jesus dos lugares mais baixos da terra e colocou Ele nos lugares mais altos do universo, Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te fortalece, Ele te capacita. Eu declaro sobre a sua vida hoje à noite, ousadia, intrepidez, poder, graça, para você avançar dentro dos desafios que estão diante de você. Eu declaro a ousadia para você dizer, isso não vai me parar, isso não vai fazer eu olhar para trás. Pai, eu seguro na sua mão e eu vou avançar. Eu declaro em nome de Jesus, coragem se levantando dentro de você, para você dar passos de fé, para você dar passos de ousadia, para você obedecer os comandos que Deus tem colocado dentro de você para você fazer. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Diga bem alto, eu não vou desistir. Diga, Satanás, eu não vou parar. Diga, se você não sair da minha frente, eu vou passar por cima de você. Diga, eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu vou cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Diga, eu não vou ser frustrado. Eu vou ser realizado na obediência do propósito que Ele tem para mim. Aleluia, diga o poder que está dentro de mim. Diga de novo, o poder que está dentro de mim. O poder que está dentro de mim é milhões de vezes maior do que qualquer pressão e problema que possa se levantar. Porque o maior está dentro de mim. Eu posso vencer todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Aleluia! Ele não disse que você poderia algumas. Ele disse que você pode todas. Não, você não entendeu. Vou dizer de novo. Ele não disse que você poderia vencer algumas. Ele disse que você poderia vencer todas as coisas. Você poderia todas as coisas. Quais são as coisas que você tem ouvido o diabo rir e mostrar para você e falar na sua mente dizendo, você não vai conseguir, você é fraquinho, você não vai aguentar, é melhor você jogar tudo para cima? Ei, diz para ele, diabo, ele não disse que eu poderia apenas algumas coisas, ele disse que eu poderia todas as coisas, porque a minha força vem dele. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou propriedade dele. Ele é o eu sou na minha vida. Eu posso todas as coisas. Aleluia! Aleluia!